ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro, está entrando no ar o Tema Livre e hoje nós vamos tratar do passe livre, estendido agora aos fins de semana para os estudantes. Uma das antigas, mais antigas lutas dos estudantes no Rio de Janeiro e acredito que do Brasil inteiro é pelo direito ao transporte coletivo ou transporte de massa gratuito e não apenas para ir e voltar da escola, mas também para todo tipo de locomoção. O estudante não é obrigado apenas a ir e voltar da escola, como também os adultos não são obrigados apenas a ir e voltar do trabalho. Então você tem o seu lazer, você tem visitas que você faz, você tem outras atividades que você precisa utilizar os ônibus. E se os estudantes não têm o dinheiro para utilizar o ônibus para ir e voltar para a escola, dependem de dinheiro para isso, por que é que eles não dependeriam para outras atividades? Essa questão é que nós vamos tratar hoje aqui com o Gabriel Lopes, que é o presidente da União Estadual dos Estudantes Secundaristas, a UEESRJ, e com a Tainá Paulino, que é presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro, são estudantes universitários. Pelo telefone, nós estamos com a Paula Mayran, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas, aqui do município do Rio, e que entra nessa conversa porque essa conquista dos estudantes, ela entra num contexto, no balaio das reivindicações da agenda reprimida das ruas, da sociedade durante longo tempo, que tiveram a manifestação de rua da semana passada como o primeiro ponto de retomada dessas lutas e que já provocou uma vítima, que é o cinegrafista, o Santiago, que está internado em estado grave e que foi vítima de um rojão. E eu gostaria, Paula, que você entrasse, antes de qualquer coisa, bom dia. Queria que você entrasse falando dessa situação. Como é que você vê? Você, de um lado, conquista, do outro lado, perde. Como é que é essa marcha e contramarcha para você, hein? Bom dia, Golo. Bom dia, ouvintes. Bom dia dentro do possível, porque estamos torcendo ainda uma corrente de solidariedade pela saúde do Santiago, que está em estado gravíssimo, né, no CTI do Hospital Sousa Aguiar. O Santiago é o repórter cinematográfico, Golo, que foi vítima do atentado, né, da explosão de um artefato durante aquele ato de protesto contra o aumento das passagens que ocorreu na Central do Brasil na semana passada. Enfim, vivemos um momento muito delicado e muito complexo na nossa sociedade. Quando há um atentado como esse e uma vítima tão grave quanto o Santiago, perde toda a sociedade. A gente tem um momento que, de um lado, reflete o despertar da sociedade, da população, para lutar, para reivindicar os seus direitos, mas de outro, a gente observa que nas ruas você tem um grupo heterogêneo, né, se manifestando, um grupo desorganizado, um grupo que mesmo entre si não está articulado e que abriga em seu meio indivíduos que não estão com muita clareza do que significa o valor da vida do outro e o que significa ter a própria estratégia de luta pautada por princípios e valores que justifiquem, inclusive, o próprio meio de luta. Porque não se pode lutar por direitos humanos básicos ferindo os princípios desses direitos humanos. Os fins não podem justificar os meios. É verdade. Nós estamos aqui vivendo um quadro que não é mais o quadro à beira da barbárie, é o quadro da própria barbárie, Golo. Agora, uma coisa que chama atenção, Paula, nesse contexto, é que há uma resposta do Estado às manifestações de rua que é uma resposta desproporcional ao que acontece. Na verdade, você vê, as pessoas vão para a rua porque a rua é o espaço público por excelência. Então, se elas vão para a rua para protestar, é porque elas vão para a rua para comemorar, elas vão para a rua. A rua é pública, como a praça é pública, essa coisa. E há uma preocupação ou uma compreensão por parte das autoridades de que qualquer manifestação de rua e qualquer aglomeração, ela é um distúrbio à ordem pública, ela é uma ameaça à ordem pública. E aí põe-se a polícia para reprimir e não para garantir o direito à manifestação. Com isso, você gera, do outro lado, você gera uma expectativa de conflito e permite que haja elementos infiltrados como elementos que atingiram o cinegrafista. Eu quero acreditar que o cinegrafista não tenha sido atingido por manifestantes contra o aumento da passagem do ônibus. Eu não sei. É o que eu consegui ver pela internet, o artefato foi deixado no chão, estava largado no chão e dali ele foi, explodiu e atingiu diretamente a cabeça do cinegrafista. E me parece que não foi uma coisa deliberada, não foi nem da polícia, nem de manifestantes, mas é no mínimo estranho que você tenha um artefato desse numa manifestação pacífica. Entendeu? Quer dizer, como é que você entende que a gente tenha um artefato explosivo dessa ordem numa manifestação contra o aumento da passagem de ônibus, se não como uma resposta à truculência policial? Golo, eu não me atreveria nesse momento a interpretar o que determinou a motivação de quem levou um artefato desses. Mas eu acredito que tem que ser responsabilizado, porque um artefato desses é capaz de tirar a vida de alguém. Tá correndo. Agora, risco, o que eu acho importante a gente deixar claro é que a barbárie, ela é o efeito da é o oposto de civilização. E ela é o efeito da incapacidade do Estado de garantir direitos, de garantir segurança no seu sentido mais pleno. Porque segurança pública não é trabalho da polícia. A polícia é só uma ponta, né? Uhum. Uma ponta. A segurança pública, ela envolve a necessidade de o Estado garantir justamente transporte de qualidade, saúde de qualidade, educação de qualidade, moradia de qualidade, né? Saneamento básico, né? Mobilidade. E nós vivemos num país e num estado, numa cidade aqui no Rio de Janeiro, em que, infelizmente, nós temos uma parcela imensa da população que carece desses direitos. E diante dessa situação, isso gera uma instabilidade que permite a eclosão de fenômenos de descontrole, né? Uhum. E que esse descontrole muitas vezes ultrapassa a linha da legalidade. Uhum. E põe em risco a vida dos cidadãos, às vezes dos próprios cidadãos, inclusive, que estão promovendo essa ilegalidade. Né? Ou de quem está passando por ali, né? Porque assim como atingiu o cinegrafista, o Santiago, poderia ter atingido uma pessoa qualquer. E mais gente foi ferida nessa manifestação. Pois é. E eu soube de um senhor que morreu, né? Uhum. Que tinha sido atropelado naquele dia. Sim. Então, assim, aquele dia foi uma tragédia. Uhum. Aquele dia foi uma tragédia por vários fatores, né, que envolvem a falta de estratégia. Certo. A falta de estratégia, tanto de quem, na verdade, se vê premido a uma luta, vamos dizer, caótica e desorganizada, que pode permitir a ação de infiltrados, que a gente não sabe quais são as intenções, se são apenas intenções equivocadas ou se há intenções deliberadas de fazer algum crime. De vandalismo, sabotagem, desse tipo de coisa. Agora, né? E há também essa responsabilidade do Estado, de não garantir, né, a segurança de modo geral. E no caso do jornalista, há ainda de se destacar a responsabilidade das empresas que não garantem a condição mínima de segurança e de dignidade para o profissional trabalhar na cobertura desses eventos. É verdade. Desses eventos com multidão, desses eventos de conflito urbano. E aí vai um cidadão de bem, um profissional, um lutador, um trabalhador como Santiago, cobrir um evento desses, dirigindo o próprio veículo, sem um capacete, sem uma máscara, sozinho, sem uma equipe de apoio, sem logística, enquanto ele filmava uma situação, é pego por detrás por aquela explosão, quando, de alguma forma, aquilo poderia ter sido evitado se ele não estivesse tão desprotegido e vulnerável, né? Na verdade, um cinegrafista pressupõe-se que ele está atento ao que está acontecendo pela lente da câmera dele, que está no ombro. Ele está olhando ali, ele não está prestando atenção no que está ao redor dele. Precisaria, no mínimo, como você disse, ter um pessoal ali, um suporte, uma turma que esteja acompanhando, como você tem acompanhando cinegrafistas quando você está tratando de entrevistas de autoridades em ambientes fechados. O cinegrafista raramente está sozinho. Mas eu gostaria de chamar o Gabriel para participar dessa conversa. Ele é presidente da União Estadual dos Estudantes Secundaristas e foram os estudantes secundaristas que levaram adiante, conseguiram e obtiveram essa grande vitória que é a do passe livre nos finais de semana e que está inserido nessa luta maior, não é pelos 20 centavos, agora não é pelos 25, né, porque já subiu para R$3 a passagem. Como é que você acompanha essa situação? Como é que você se insere nisso aí, Gabriel? Bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia, Paula, bom dia a todo mundo. Bom, assim, primeiro dizer que essa questão do aumento do passe livre, de você ter mais passagens mensal para os estudantes, tanto secundaristas quanto universitários, principalmente no fato de estar aderido nos finais de semana, para nós, do movimento estudantil, é uma conquista muito grande. Como foi dito aqui até anteriormente por você, é o fato de se ter, a partir desse decreto, uma mudança do que realmente se entende como passe livre. Porque o que a gente tinha até uma semana atrás, antes desse decreto, era uma concepção de um passe restrito à ida e volta do aluno da escola, formando um modelo de educação que é muito quadrado, né? Que é o cara sair de casa, ir para a escola, ficar trancado naquele lugar cheio de grade, ficar sentado numa cadeira, um atrás do outro, todo mundo vestido igual, 6 horas ouvindo o mesmo modelo de aula que até os avós dele tiveram, sair dali e voltar para casa. E um modelo de passe livre que não abrangia o curso que o cara pode fazer, a biblioteca que ele pode querer ir para fazer uma pesquisa e até mesmo o acesso ao lazer, à praia, à cidade que ele vive, que muitas das vezes acaba sendo isolado disso. Então, assim, embora achar que ter 2 passagens no sábado, 2 passagens no domingo, ainda é uma quantidade muito pequena pro que a gente briga, pro que a gente sempre brigou, que é quando a gente fala de passe livre de verdade, não é um cartão que limite as passagens a 2, a 4, a 6 ou a 8, mas considera uma vitória muito grande, ainda mais num momento como esse, que, mais uma vez, vergonhosamente, a passagem aumenta, vai agora para R$3, num transporte público que não tem qualidade nenhuma, que é lotado, que é quente, que não tem ar-condicionado, que o povo se muquifa dentro. Então, assim, minimamente entender que uma vitória dessa já garante uma mudança de conceito do que se é o passe livre e já permite a gente agora ter, inclusive, mais um instrumento de luta, que é a própria realidade do Executivo Municipal reconhecer o passe livre como um instrumento de acesso à cidade e não como um instrumento de ida e volta da escola. Você acredita que a conquista do passe livre para os finais de semana fortalece ou poderá trazer alguma ajuda a essas reivindicações, essas manifestações de rua que reivindicam tantas outras coisas? Eu acho que fortalece em 2 sentidos. Fortalece a luta que os estudantes já travam, como a AMES e a UBS, por exemplo, há mais de 60 anos, como a UES nos últimos anos aqui no estado do Rio de Janeiro. Primeiro, no intuito de provar que tá na rua, tá lutando, às vezes, como os estudantes muitas vezes acham, poxa, mas demora, mas não sei se vai dar certo, mas provar que quando se faz, quando se tem pressão popular, as vitórias são alcançadas, tanto tá aí que mesmo a gente tá num transporte privado, mesmo a gente sabendo que as empresas de ônibus vão contra, que se tem um receio dos governos a aceitar essa questão do passe livre, a gente consegue emplacar mais uma vitória, e acho que dá mais gás para toda essa turma que tá na rua, que tá brigando, que tá em casa, às vezes não consegue chegar na manifestação porque tá chegando no trabalho, tem um filho pequeno para cuidar, tem uma série de questões da vida que às vezes impede objetivamente o cara de estar lá, mas de perceber o seguinte, que aquela luta ali tem um sentido, que aquele sentido ali traz vitória. Então eu acho que nesse ponto, assim, é muito importante, é uma vitória que muda uma concepção de anos, uma coisa que a AMES briga há mais de 70 anos, quando a turma do CP2 dirigia a AMES, ia pra linha de bonde, botar bola de ping-pong, gelo pro bonde não passar, e dizer que era um absurdo o estudante ter que pagar passagem, 70 anos depois, a gente tem ali, fruto do começo dessa luta que foi feita quando muitos de nós nem nascidos éramos, uma vitória hoje de já se entender o passe livre como essa questão de acesso, como essa questão de acesso do estudante ao lazer, à cidade que ele mora. Então acho assim que é muito importante, muito memorável essa vitória que os estudantes tiveram no último período. Só para situar você que está acompanhando a conversa aí, o que o Gabriel está falando é do tempo do bonde. O bonde foi extinto do 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro no governo do Lacerda, portanto, isso já tem tanto tempo que se perde na memória das pessoas, na memória viva das pessoas, e tem que apelar para o Google ou para a história mesmo. Agora, eu queria chamar a Tainá para essa conversa, porque o Gabriel falou uma coisa que me chamou a atenção, é que o Estado, parece que o Estado está contra os estudantes terem o passe livre, quando a verdade é que os empresários de ônibus e de transporte coletivo é que oferecem resistência a essa reivindicação histórica. O Estado, ao contrário, deveria encampar essa luta dos estudantes e não endossar essa posição das empresas. Como é que você vê isso? Bom dia. Bom dia para os ouvintes, para a Paula, para o Luiz. Isso é uma situação muito importante, né? A gente, quando na época não teve aumento da passagem, a gente sempre pautava que não poderia vir com uma indenização do Estado, né? Por parte do Estado. Por quê? Porque isso é um direito que a gente tem, né? E os empresários, existe um lobby muito grande, né? A gente luta por um financiamento público de campanha, né, numa política da reforma política, porque a gente sabe que os empresários têm muito poder nas ações dos políticos que estão aí, porque são eles que financiam as campanhas, e hoje, para você se eleger, você precisa ter muito dinheiro. E esse dinheiro vem, né, não só dos empresários de transporte, mas também deles. E acaba que o Estado tem um pouco de... ele deve a esses empresários e prefere não atender a essa reivindicação que é tão importante, né, para a sociedade. É verdade. Ô, Paula, uma coisa que eu queria que você entrasse aí, qual é a responsabilidade? Você falou nisso na sua primeira intervenção, mas eu queria que fosse mais preciso, você se estendesse um pouco mais. Qual você acha que tem que ser a responsabilidade patronal no caso das equipes que estão na rua fazendo coberturas de situações, e eu não digo apenas situação de conflito de rua ou de manifestações, mas até de jogo de futebol, torcidas que se enfrentam nas imediações dos estádios, antes e depois dos jogos, dentro dos estádios, durante os jogos, e outras situações que podem realmente evoluir para conflito. Como é que você acha que deve ser essa relação? O que o patrão tem que ter de atenção com relação ao profissional de imprensa? Bem observado, Golo. Após um debate coletivo no sindicato, passamos a compreender que o Rio de Janeiro não tem áreas de risco, como os patrões chamavam, a partir da morte do Tim Lopes, as favelas. E só consideravam como áreas de perigo para os jornalistas as favelas. Para nós, hoje, o Rio de Janeiro inteiro é uma área que oferece risco em potencial para todo jornalista na cobertura nas ruas, especialmente na cobertura de eventos que envolvem multidão, que envolvem manifestações ou grandes aglomerações, como jogos de futebol, etc. shows, né? Enfim, então é responsabilidade da empresa partir do princípio de que esse jornalista precisa estar sempre com a segurança garantida para fazer coberturas nas ruas. Isso significa, de um lado, ter o equipamento de proteção individual básico, né? Hoje, esse equipamento não é mais o que até outro dia era considerado básico, que era um carro blindado, um colete à prova de balas. Hoje, a gente sabe que uma máscara antigases é importante, um capacete com capacidade de proteger de vários tipos de tiros também é importante. A gente sabe que hoje uma logística criada pela empresa para garantir a chegada e a saída em segurança do jornalista dos locais também é importante. Uma equipe de apoio é fundamental aos jornalistas que estão trabalhando, que estejam preocupados com a segurança desses jornalistas. Outra coisa que a gente sabe que é fundamental é o respeito ao código de ética do jornalista. A gente compreende que a própria linha editorial dos veículos, por vezes, expõe jornalistas ao risco, quando ela fere o código de ética. Então, o jornalista, ele tem que ser respeitado e ter o direito de usar a cláusula de consciência que consta no nosso código de ética e ter respeitado o direito de dizer não às tarefas que ele considere que ferem suas convicções éticas e as cláusulas do código de ética. Porque o código de ética é muito claro. O jornalista é um defensor dos direitos humanos, é um defensor da democracia, é um defensor do Estado Democrático de Direito, é um defensor da Constituição. Se alguma linha editorial da empresa onde ele trabalha eventualmente fere esses princípios, o jornalista pode virar para a sua chefia, para o seu patrão e dizer, não, eu não vou fazer isso. E sem perder o emprego. Hoje em dia, ele não tem essa segurança. Neste momento, a gente está lutando para incluir no acordo coletivo, no acordo trabalhista, esse direito. Uma coisa que você disse aí que eu gostaria de voltar é que essa questão da máscara de gás, que hoje já pode ser considerada equipamento de segurança para o exercício da profissão na cobertura de eventos como esse de ontem, esse evento contra as passagens, do aumento das passagens de ônibus, esse rapaz que se apresentou à polícia e que está indiciado, ele estava com uma máscara contra gases, né? Como é que você vê isso, hein? O jornalista não tem, mas o cara tem? Como é que é isso? Então, veja só que situação, né? Infelizmente, na maioria das empresas, não há equipamentos disponíveis para as equipes. Às vezes há, mas não em quantidade suficiente. Isso é muito grave. O ideal, Golo, era que a gente não precisasse de nada disso, que não houvesse tanto risco nas ruas. Mas, infelizmente, a realidade hoje dada é essa. O ideal é que a gente tivesse um Estado que forte o suficiente, potente o suficiente, para garantir os direitos e a nossa segurança e que não houvesse necessidade de manifestantes irem às ruas lutar por direitos que já estão garantidos em lei, né? Uhum. Infelizmente, a população está tendo que ir para a rua exigir aquilo que já é do seu direito. Infelizmente, o jornalista está tendo que se proteger para poder fazer o seu trabalho. Infelizmente, porque tudo você sabe que deveria ser diferente, mas não é. Nesse momento, o sindicato que representa a nossa categoria se vê na seguinte situação. Como entidade de classe, a gente é um movimento social e a gente luta e defende a democracia, o direito às manifestações, e a gente sempre vai defender isso. Agora, ao mesmo tempo, a gente também precisa lutar por um Estado que prepare, treine a sua polícia para garantir a segurança e não para ser violento com a população, com os manifestantes e com os jornalistas. É isso aí. A gente vai lutar por um Estado que, por meio do Ministério Público do Trabalho, por meio de outras instâncias do Estado, fiscalize as empresas para que cumpram a sua parte, né, na proteção dos trabalhadores. E nós vamos provocar o Estado nesse sentido, como sindicato, e vamos também diretamente fiscalizar as empresas e cobrar das empresas que cumpram a sua parte. Né? Esse é um dever do sindicato. Uhum. Agora, eu queria, Golo, chamar a atenção para um fenômeno perigosíssimo que a gente observa nesse cenário da conjuntura, que é o seguinte, em meio a isso tudo, a gente percebe nascer um ódio entre trabalhadores. Os trabalhadores manifestantes põem sob suspeita os trabalhadores jornalistas. Os trabalhadores jornalistas desenvolvem o medo e a raiva dos manifestantes. Ontem, na delegacia onde estava sendo processada a prisão do acusado lá da... Sim, do Fábio. De envolvimento na explosão, houve um confronto físico, inclusive, entre um manifestante e um repórter cinematográfico. Isso é um sinal grave dos tempos. Eu queria fazer um apelo para que tanto os militantes das lutas nas ruas quanto os profissionais de imprensa parassem e respirassem para pensar que todos somos trabalhadores, todos somos lutadores, mesmo os estudantes, né, estão se preparando para ser trabalhadores. Então, todos que estamos nas ruas somos parte interessada na conquista de direitos. Não podemos criar cisões entre nós, não podemos nos tornar inimigos uns dos outros. A quem isso pode interessar? Não podemos alimentar esse confronto que não tem justificativa de forma alguma. Não se pode, da parte dos manifestantes, responsabilizar os trabalhadores jornalistas pela linha editorial dos seus patrões. Os trabalhadores jornalistas estão também submetidos hoje a uma exploração, a uma precariedade de condições de trabalho absurda e tentam... A nossa categoria tenta cumprir o seu papel com dignidade, sim. Isso, infelizmente, não é possível na sua plenitude no modelo de comunicação e no modelo de sociedade que temos hoje. É verdade. Ô, Paulo, você sabe que essa questão que envolve os jornalistas diretamente, os repórteres, cinegrafistas, fotógrafos estão cobrindo os eventos na rua, é a face mais evidente, mais óbvia dessa deformação. Porque, na realidade, quando você tem uma categoria contra outra, uma classe contra outra, isso tudo já, a raiz disso tudo está exatamente nessa distorção do Estado, que tem uma polícia que está para reprimir o manifestante, o jornalista, e não para garantir que aquela manifestação ocorra dentro da normalidade. Eu gostaria que o João Neto, ele é presidente da Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas, a AMES, aqui do Rio de Janeiro, que é uma das históricas nessas lutas dos estudantes secundaristas, e que se situasse nessa questão. Ele chegou agora aqui, está atrasado dessa imobilidade urbana do Rio de Janeiro. Bom dia, João. Eu queria que você entrasse nessa discussão a propósito disso aí. Nós temos os estudantes conseguindo uma conquista de uma luta longa, que é essa extensão desse passe livre, num contexto em que você tem confrontos, é um contexto de guerra, é um contexto... Como é que você vê essa realidade? Primeiro, eu queria dizer bom dia aos ouvintes, né? Bom dia, Luiz, bom dia, Tainá, bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. E dizer que realmente a vida de quem depende do transporte público no Rio de Janeiro hoje é uma calamidade, é uma dificuldade. Falando mais um pouco sobre o passe livre, né, na nossa concepção do movimento estudantil, a gente acha que foi um grande avanço, né, como propriamente dito, né, até porque na nossa concepção o avanço foi mais na linha do acesso à cidade do que propriamente a quantidade de passagens, né, necessariamente dita. Porque na nossa visão, a educação ela vai muito mais além das quatro, né, paredes da escola, o cuspe e o giz. A educação está no dia a dia, a educação está na cidade, acesso ao lazer. A educação está até nessas manifestações. Quer dizer, como é que é isso aí? Com certeza. Inclusive, um dos passes livres também tem a ver com isso, né? né? Tem a ver de levar o estudante nos lugares onde ele não está acostumado a ir, né? Os lugares onde ele nunca teve acesso à cidade realmente como ele pode ter agora, né? Realmente nessa mudança de visão. E analisando todo esse contexto, né, apesar de, né, o passe livre ser uma vitória dos estudantes e do próprio movimento de rua, né, tem esse contraponto, né, do qual o próprio prefeito ele se apoia na nossa política, né, para jogar uma bomba em cima de uma calma, né, que é a vitória em cima de uma outra bomba. E a gente acha que, apesar da vitória, nossa concepção agora não é de sair das ruas, né? Não é de sair das manifestações. Legal, porque... Gabriel. Queria aqui, Luiz, tentar sinalizar aqui um pouco, até dentro do que a Paula estava dizendo, em relação ao que tem sido o efeito dessas manifestações e como tem corrido até essa questão da repressão, né? Como ela até disse aqui, esse negócio da violência por parte de alguns manifestantes, a gente entende que isso é um tema muito delicado de se tratar. O movimento estudantil, as entidades clássicas do movimento estudantil, elas não usam e não apoiam, não fazem, por seu meio de luta, a violência, a depredação de patrimônios, essas coisas. A gente entende que a luta do movimento social é uma luta de ideias, né? Uma luta de conscientização, de pressão em governos, de conscientizar mais pessoas para se organizarem nessa luta. Mas também entendemos que, muitas das vezes, esse cara que é um trabalhador, que é oprimido o dia inteiro, que tá ali num ônibus lotado, que demora 3 horas para chegar no centro da cidade, que muitas das vezes não tem nem o conhecimento das possíveis formas que ele tem de se organizar, ele tende a alguns momentos sair um pouco desse senso que para nós seria o senso da luta de ideias e partir para a violência. E assim, vindo de um pressuposto, gente, do que é, vamos falar assim, muito na realidade, a atitude da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro. A gente fala de um órgão que é uma herança da época da ditadura militar, entendeu? E que quando você chega, como a Paula estava dizendo, numa manifestação que a polícia, que a população entende que seria o que estava ali para garantir a segurança, não está ali para isso. A gente sabe claramente que é um órgão que é para garantir a ordem, não é a ordem do povo. A gente sabe que essas atitudes que a polícia tem nas ruas de tacar, de usar bomba de gás, bomba de efeito moral, tiro de bala de borracha, não vem do soldado que tá ali. Sabe que isso tem comando e sabe que isso tem um comando que vem direto do governo do estado do Rio de Janeiro. Agora, entender que isso é uma concepção de que aquele povo que tá ali lutando é um povo que tá trazendo desordem, é um povo que tá trazendo... No bom português, a zona para a cidade. Agora, não é uma zona, uma escola que não tem professor, uma escola que não tem merenda, um trem que sai da central para ir para Japeri com mais de 1000 pessoas enfurnadas dentro, sem um ar-condicionado, sem nenhum ventilador. Então, assim, entender, eu acho que é muito complicado você chegar nessas manifestações e se deparar com cenas que não se viam desde a época da ditadura militar, que é uma polícia altamente agressiva, uma polícia que vai ali no intuito de fato ferir, assim, quem tá nas manifestações vê, assim, a polícia fazendo uso de cacetete de madeira e batendo na cabeça de manifestante, dando tiro na altura do ombro pra cima. Então, assim, entender que isso é um modelo muito repressor, um modelo de ditadura e que vem de um governo estadual que, assim, sinceramente, quando chama médico de vagabundo, quando diz que o estudante tá ali porque não tem mais nada para fazer e devia estar na escola, quando não dialoga com grande massa do governo do movimento social, age como um ditador, entendeu? Vamos falar assim, não dá para achar, eu acho que eu concordo muito com o que a Paula disse, em relação, assim, não dá para achar que o jornalista que tá ali é o grande safado que tá... É o vilão da história. Alienando o povo. A gente sabe que tem um problema grande. A gente sabe que os meios de comunicação no Brasil pertencem a 5, 6 famílias. A gente tá aqui numa rádio que é pública, que a gente pode vir aqui dar nossa opinião, mas sabe que isso é a única rádio do país que faz isso. Sabe que não tem veículo de comunicação nem na TV, nem no rádio, nem em nenhum dos meios mais abertos de comunicação para os estudantes se manifestarem, para os jornalistas, para os trabalhadores falarem. Então, assim, essas pessoas que estão ali, esses jornalistas que estão ali, eles vêm representando um sistema muito maior. Eu acho que daí, inclusive, vem uma luta muito antiga que tá os sindicatos, estão as entidades estudantis, pela democratização da mídia, de entender que não dá para uma empresa só dirigir todos esses meios de comunicação e se ter um modelo de comunicação que vai muito além do privado, é um monopólio. Isso é mais ou menos como a gente tem na situação dos ônibus, né? Eles são donos de 200 empresas que vão desde o abastecimento dos próprios ônibus até a reposição de peças, a conservação dos ônibus. Então montam um sistema, é isso aí que você falou em relação à mídia. Eu queria que a Paula entrasse nessa questão, porque é uma questão bastante sensível para nós que somos jornalistas, Paula. Essa questão da discussão da lei de meios, essa questão da discussão do monopólio das famílias que são donas da imprensa e da opinião pública no Brasil. Então, Golo e companheiros aqui de mesa, nós precisamos de fato nos empenhar com todas as forças para democratizar a comunicação no nosso país, porque não existe democracia sem uma comunicação democrática, né? O jornalismo é um dos pilares da democracia, porque democracia pressupõe o acesso da população a uma informação de qualidade, a uma formação plural, né? A uma informação que, na verdade, seja múltipla nos pontos de vista em oferta. Não é o que ocorre hoje. Com o monopólio da mídia, você tem a população com acesso a praticamente um ponto de vista, que é o ponto de vista do poder dominante, que é o poder econômico, né? Do modelo que hoje controla o modelo de sociedade que nós temos. Enfim, quando a gente luta pela democratização da comunicação, ao contrário do que nos acusam os donos dessas empresas do monopólio da mídia, nós não estamos lutando pela censura ou por algum modelo ditatorial ou autoritário. Pelo contrário, nós estamos lutando para criar a oportunidade de haver mais veículos de comunicação com mais pontos de vista, o que vai, inclusive, aumentar a oportunidade de trabalho para mais jornalistas, para a expressão de mais pontos de vista de mais brasileiros, né? Que têm pensamentos mais divergentes do que hoje a gente tem oportunidade de ter acesso pelos veículos que existem. Isso não significa querer necessariamente que os que existem hoje acabem, né? Quem vai determinar os veículos que vão existir ou não no modelo democrático vai ser o desejo do público, né? O público, a audiência, vai ter suas preferências. Okay. E os que se estabelecerem, né, por sua qualidade de conteúdo, pela importância e a relevância do seu conteúdo, vão se estabelecer. Pelas causas que abraçar, pelos interesses que defender. Abraçar, pela identificação. Exatamente. Com os interesses da população. Exatamente. Né? É agora, mesmo. É muito importante que haja, inclusive, essa concorrência, vamos dizer assim, de conteúdo, para que a qualidade se eleve, né? Claro. Veja que hoje em dia já é possível observar que com a pressão das reivindicações populares por uma comunicação de mais qualidade, a gente já observa algumas mudanças nas linhas editoriais das empresas. É verdade. Sutis, mas já estão aí, né? Oi? Elas são sutis, mas já estão presentes aí. São sutis e só correm por pressão. Uma coisa que me chamou a atenção foi que uma imprensa que até pouco tempo defendia Esquadrão da Morte, milícia, essas coisas, botou manchete de que justiceiro bom é justiceiro preso. Isso é um bom sinal, é um sinal de que a imprensa está abrindo os olhos para essa realidade, essa imprensa mais popular, que eu digo, né? Não, sem dúvida. Nós vivemos um momento muito delicado, mas a gente precisa ficar atento, porque a mesma organização que aponta aqui num determinado veículo com essa manchete, pode ter uma novela que, num determinado núcleo, tem um grupo de justiceiros atrás do acusado de um crime. Yes. Né? Você tem nesse mesmo grupo uma notícia que põe a entrevista de um justiceiro que diz que não se arrependeu de ter amarrado um adolescente infrator num poste, né? Uhum. Então, assim, a gente vive um momento muito... Muito delicado. Muito delicado. Eu vou aproveitar que você abriu o leque aí para jogar a Tainá de novo na conversa, Tainá. Fala então, aí. Eu acho uma questão bem importante, né? Junto com o aumento do passe livre para os fins de semana, também foi decretado pelo Eduardo Paes o passe livre para estudantes pró-unistas e cotistas, né? Isso no âmbito universitário. E isso foi uma luta que a nossa entidade pautou durante muito tempo, né? Durante 10 anos, a gente pautou a luta pela meia passagem para estudantes pró-unistas e cotistas, junto com a aprovação do ProUni, dos cotistas, e a gente conquistou isso há 3 anos atrás. E a partir disso, a gente mudou a pauta e, né, rumávamos ao passe livre. Passe livre é prioritariamente para pró-unistas e cotistas, por entender que é uma categoria de estudantes que precisa mais, né, que tem mais vulnerabilidade socioeconômica, mas também na luta pelo passe livre e restrito para todos os estudantes universitários. Isso foi um momento importante, porque não foi o Eduardo Paes ou o PMDB que colocou a gente na rua para manifestar ou para pedir o passe livre. Foi as entidades estudantis, foi a mobilização que o povo em junho colocou e a gente com sobre o passe livre e tudo. Então a gente acha que isso é uma importante vitória, né, que mais precisa se consolidar com um projeto de lei, porque a gente sabe que decreto vai e vem, a gente quer de fato algo que possa ser legítimo, né, que seja de Estado e não de governo, mas a gente luta pela ampliação maior, né, e a gente acredita que isso é uma disputa de concepção de educação mesmo, né? O que é educação para o nosso povo, né? Educação não é só a sala de aula, não é só o professor ou o laboratório de informática da universidade. É você ter acesso a toda a formação de cidadão que você pode ter na sua cidade, né? E a nossa luta é para ampliar isso, o passe livre para todos. E comentar, assim, que não foi agora que as mobilizações começaram, né? A gente, universitário, estamos na luta desde o dia 6 de janeiro, quando a gente ocupou o MEC lá em Brasília e fez mobilizações de 2 mil pessoas, 3 mil pessoas na Rio Branco, e o que apareceu na grande imprensa foram que tinham 300 estudantes reivindicando para entrar numa universidade pública sem vestibular. Isso aí, inclusive, é uma questão que eu gostaria de levantar para vocês todos que estão participando da conversa, porque a conquista do passe livre, não só do passe livre para os estudantes no fim de semana, mas também desse meio passe para os bolsistas e os que estão nos programas do Ministério da Educação e do Governo em geral, isso não teve na imprensa uma repercussão à altura do público que ela atinge. Quer dizer, só essa questão do passe livre estudantil no fim de semana já atinge uma massa de estudantes muito grande. E isso não, eu não vi esse negócio ter um destaque. Fala, Gabriel. Fala assim, duas coisas. Um, que não teve destaque, não saiu na imprensa, não saiu em nenhum órgão. E assim, acho inclusive que uma mudança como essa mereciam ter cartazes afixados em todos os ônibus, em todos os meios de transporte. Nos pontos de ônibus, ônibus, pelo menos. Para que o estudante tivesse ciência desse direito, até porque é o seguinte, vou te falar assim, sou estudante, tenho meu cartão de Rio Card, no domingo você tentava passar o Rio Card nos ônibus e dava dia inválido. Uhum. E segundo a informação do cobrador, ele não tinha nenhum conhecimento em relação àquilo e o cartão continuava valendo apenas só de segunda a sexta. Vem de cima. Então assim, você passa o Rio Card, passou o Rio Card na roleta no domingo e aparece ali dia inválido. Então assim, a impressão que se tem é que não só os meios de comunicação, como também as empresas de ônibus, ainda estão procurando ignorar isso. Assim. É verdade, diga, João. Não, é exatamente isso mesmo, porque essa informação vem de cima, né? Tem óbvio que rola. Né? É uma orientação. É isso, né? Uma orientação, é uma diretriz. Amigo, que acaba caindo na mão do motorista e do cobrador. É. Você, né, acha que é isso, Paulo? Há uma diretriz que, no final das contas, existe uma coisa não dita, não explicitada, um acordo tácito aí entre governo, donos de mídia e donos de empresas de ônibus, para que essas coisas não deem certo, para que essas coisas sejam vistas como privilégios descabidos? Ô, Golo, existe, na verdade, status quo que se protege e usa de todos os seus instrumentos para se preservar e se manter no poder. E um instrumento estratégico de todo poder dominante é a comunicação. Verdade. Nenhum poder na história abriu mão disso, né? Então, isso não é notório, né? Uhum. O que os grandes grupos, certamente eles estão antenados, conectados, né, nessa lógica do status quo, e isso interfere, né, na hierarquização das notícias, no que vai ter mais destaque, no que não vai ter destaque, no que vai ser publicado, no que não vai ser publicado, na escolha do que vai ser o primeiro parágrafo, do que vai ser o último. Mas aí você não acha que... vai ser entrevistado ou não. Você, né, não acha que os jornalistas, eles têm um poder de barganha, um poder de pressão muito maior, por exemplo, do que os estudantes que são beneficiários do passe livre? Ou seja, dentro da reunião de pauta, você não acha que dentro das redações é possível começar a minar esse status quo que você fala? Começar a forçar, mostrar, olha, a gente está mudando, quem não prestar atenção na mudança vai ser atropelado pelas mudanças. Entendeu? Olha, Golo, eu acredito muito, muito na rapaziada, como dizia aquela música. Como diz o Gonzaguinha. Né? Eu percebo já mudanças de prumo, mudanças de estado de espírito. Nos últimos 20 anos, houve um trabalho muito pesado, muito organizado dos patrões, do Estado, enfim, do status quo, como eu digo, para desconstruir a identidade do jornalista, para fazer ele acreditar que ele não tinha um papel relevante como profissional na sociedade. Foi migrado do profissional para as empresas esse papel, vamos dizer assim, né? E o jornalista foi tratado como um indivíduo descartável, né? O jornalista foi destituído, inclusive, da sua identidade de classe. Foi feita a categoria acreditar que não era unida, né? Se diz muito, nós não somos unidos, nós somos desarticulados, não temos força. Porém, de um ano para cá, a partir das jornadas de junho, eu venho percebendo que esse tempo acabou. A nossa categoria, ela está começando a se encher de brios, a fazer o debate dentro de si mesma sobre quem é, qual o seu papel na sociedade, e compreender de novo que tem um papel fundamental na luta pelas transformações da sociedade, de defesa dos direitos humanos, da luta por uma sociedade mais igualitária, mais de acordo com os objetivos de toda a população. Essa história de dizer que jornalista não tem lado não é verdade. O jornalista tem o lado dos interesses da sociedade, não é o lado dos interesses do patrão. Uhum. Né? Por isso existe o código de ética, que nos garante essa autonomia profissional, né? E temos que lutar para fazer valer o nosso código de ética. Okay. E eu vejo que a gente está se tornando uma categoria que está fazendo esse debate e que caminha para a união, na luta. Ainda há uma polêmica muito grande, tem um segmento da nossa categoria que está meio assustado, né, com essas rupturas, né, da tradição dos últimos tempos, da inércia. Ainda há um certo ceticismo de uma parte de alguns colegas, mas há um vento novo. A verdade é que o sindicato está propulsionando esse vento. A verdade é que casos como o caso do Santiago mostram que há uma mudança, os ventos novos estão soprando realmente e é preciso haver modificações. Paulo, eu quero agradecer a você a sua participação, sei que você tem uma agenda repleta aí, sua participação no programa de hoje. Nós conversamos com a Paula Mairan, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais aqui do município do Rio de Janeiro. Muito obrigado, hein, Paulo, bom dia. Muito obrigada, Golo, obrigada, colegas aí de mesa, obrigada, ouvintes. E que a gente não precise de mártires, né, para mudar nossa sociedade. Um abraço. Legal, um abraço. Agora, um minuto para cada um se despedir. Eu vou começar com o João Neto. Tá? Você faz um minuto, um apanhado geral da conquista e das lutas que ainda tem por aí pela frente, né? É isso. Queria agradecer aqui a oportunidade. Queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, né? Queria dizer que esse avanço foi um avanço, foi uma conquista muito grande para nós estudantes, que o movimento estudantil, né, consegue alcançar as esferas maiores da sociedade, mas o movimento estudantil tem que se focar muito na luta do povo, né? Então o movimento estudantil não pode ficar lá e diante né? Dificuldade de transporte, dificuldade de mobilidade urbana. Então, apesar da vitória, o movimento estudantil tem que continuar nas ruas. É, nessas manifestações, seja elas violentas ou não, o que eu posso dizer é isso, né? Que a UNES e a UBS não participam da violência. É. Mas não quer dizer que em nenhum momento a gente não reprime, que a gente não entende o que aquele cidadão passa e essa situação do dia a dia. Todo mundo sabe o que é violência, só gera violência. Né? Não praticamos, mas também não recriminamos. Legal. Né? Bom, agora Tainá Paulino, presidente da União Estadual dos Estudantes aqui do Rio de Janeiro. Bom, quero agradecer essa oportunidade também. É muito importante a gente, como a gente disse aqui, pautar, né, esse formador de opinião que tem na sociedade. Dizer que a gente acredita que a maior arma que a gente tem é a consciência, né? Que a gente está aí para questionar o poder constituído e dizer que quem precisa ser pautado nos seus anseios é a sociedade, né? E não os governantes, os donos de empresa ou os grandes políticos. E dizer que para a gente isso só mostra que a nossa luta tem coesão e tem capacidade de arrancar mais e mais vitórias, né, pro povo, porque é muito pouco o que a gente tem hoje. O que a gente quer é chegar numa sociedade que tenha democratização dos meios de comunicação, que tenha uma participação política efetiva e não só do voto, é uma democracia mais direta, que tenha democracias nas nossas universidades, porque a gente que está na rua com essa situação da Gama Filho da universidade, além de ter sofrido repressão policial, também sabe que isso é reflexo de priorizar os anseios dos donos de universidades que já viraram negócios do que a qualidade do ensino, do que a qualidade da remuneração dos profissionais de educação. E a gente acredita que a violência, ela está todo dia na rua. Ela está na apropriação da mão de obra dos nossos trabalhadores, ela está na desigualdade social, enquanto um ganha muito e o outro ganha pouco, e não consegue viver na sociedade que hoje a gente tem, que cada vez fica mais cara. E é claro que essa juventude, como a Paula falou, que é muito heterogênea, que foi para a rua querendo muito mais, pode se usar da violência, mas isso começou pela resistência, porque eu estava nas manifestações desde o início e vi que quem começou todas as primeiras manifestações de violência foi a polícia. Foi a polícia porque ela não aceitava que a rua era nossa. E agora a gente está mudando essa concepção e a rua é nossa, é onde a gente vai ficar. Legal, Tainá Paulino, presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro. Agora, para encerrar mesmo, Gabriel Lopes, que é presidente da União Estadual dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro, UESRJ. Então, Bruno, na verdade, acho que agradecer aqui a oportunidade. Queria três pontos aqui que eu acho só importante para finalizar. Primeiro, eu acho que essa conscientização é muito importante, que os estudantes, tanto universitários quanto secundaristas, tenham ciência desse direito. E aí eu acho que, inclusive, o apoio aqui da rádio, as entidades estudantis, a gente tem a AMES, tem o blog da AMES, AMES Rio Blogspot. Como é o blog da AMES? Dá um endereço aí. amesrio.blogspot.com pode ser acessado, certo. Pode procurar no Facebook, a página da UES, União Estadual dos Estudantes Secundaristas, a UBS tem o seu site, pode procurar ubs.com.br e tentar dizer ao estudante o seguinte: tem quem lute por eles, tem quem os represente, é importante ter a consciência dessas lutas, ter a consciência desses direitos adquiridos. A gente precisa fazer uma campanha muito grande em relação a esse novo direito do passe livre, e de fato criar ondas de virais no Facebook, de cartazes, de diversas formas de poder fazer com que os jovens saibam disso. Por último aqui, essa questão da violência nas manifestações, acho que mais um apelo, assim. A gente viu há pouco tempo atrás na Turquia, numa mobilização dessa de rua, a polícia militar lá recebeu ordem para atacar a manifestação e os policiais soltaram seus escudos, soltaram suas armas e se uniram aos manifestantes. A gente entende que esses policiais que estão na rua não estão ali, muitos deles não estão ali fazendo isso, tendo essas atitudes de violência por conta própria, embora a gente entenda que muitas das vezes, da mesma forma que se tem coisa contra os jornalistas, a polícia também acaba tendo esse negócio de ser autorizada, mas trazer um pouco aqui de conscientização. É todo mundo povo, tá todo mundo um do lado do outro, então é importante ter um senso de que a rua tá ali para garantir direitos. Eu acho que é isso, agradecer aqui a Legal. Participação. Bom, tudo bem, então eu quero agradecer a participação de vocês quatro aqui, que na verdade também os três aqui presentes, mais a Paula Mayran. E o tema livre desse começo de semana fica por aqui. Um bom dia para você, um ótimo começo de semana. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.